abusa de mim, não. Um dia você diz pra mim que me ama, me adora, que não se interessa por ninguém lá fora. Por armação, pressão da cabeça de quem um dia pague tá chorando e você na calçada. Eu no meu orgulho e você não diz nada. Tanta gente no veneno e eu sem você. Senta aqui, pensa bem.